estou voltando pra Sarça, onde tudo começou. Estou voltando pra Sarça, onde o meu Deus me marcou. Depois de me cansar, estou voltando pra Sarça. Na Sarça tem glória, na Sarça tem poder, na Sarça tem palavra, tem óleo fresco do céu. Na Sarça tem glória, na Sarça tem poder, na Sarça tem palavra, tem óleo fresco céu. Na Sarça eu me renovo e me humilho outra vez diante de Deus. Eu estou voltando, eu estou. Estou voltando pra Sarça, onde tudo começou. Estou voltando pra Sarça, onde o meu Deus me marcou. Depois de me cansar, as promessas que me fez, antes de avançar pro próximo lugar, estou voltando pra Sarça. Na Sarça tem glória, na Sarça tem poder, na Sarça voltando, a glória está voltando, a vida está voltando, a cura está voltando, a arca está voltando, a glória está voltando, a vida está voltando, a cura está voltando. Diante de Deus.